pelo amor. Inimigo é de graça. Você constrói de rolê, assim que tem que ser. Divide o pior que, se no futuro vê tudo que é de bom ter. No que for, chega sempre com amor de exercer, validar, nos conforme. Só do melhor, no amanhã o sol, como vier, tá bom pra nós. Bela vida, sabe viver, assim que alguém lamenta. Sem o amor, nem água benta, se renda. Já te falei do desfalque, na vila tô na noite, na lua tamo a bondes. Com o time, vários irmãos, pressentimento não em vão. De moto 38, vacilão, em ação, vai. Eu saí dali, fui no peão, veio pegar um, levou o Cidão. Sorriu a 20, com pretexto, preconceito, relembrou vários momentos. Desespero vi, maldade sim, bala perdido, fim. Canta galo, curva abaixo, no hospital sofri. Lado a lado com o diabo, com o cobertor cobri. Quem pegou não vai à frente. Não vou mentir, vai ganhar de ganha-pão. Decepção, no final implorou. Só sobrou quem tem amor, João. Sou da pobreza, aqui tem a certeza. Quem é, na conquista ficou. Os da direita, passado bom, malandro bom. Quem comprou, ligou, até ganhou, negou. Paraíso vai saber quem chegou. O caminho me indique, por toda a luz da vida pecou. Não se ilude, a primeira foi no truque. Negão, fiz que pude, quem é, tá na virtude. Tem que ser de fé no Jaraguá. É como se dizia, representar. Se tem amor, a favela chora também. Se tem amor, tem chance pra viver bem. Pelo amor, inimigo é de graça. Se tem amor, a favela chora também. Se tem amor, tem chance pra viver bem. Pelo amor, inimigo é de graça. Gordo é mato, tio, vários de chapéu. Escarnecedores, cospem suas sílabas de fé. Os moleque bandão, expostos aos cruéis. Passarinhos são acuados entre cascavéis. O que se viu, o que se tem, viu? Eu tenho que, Joe, eu vejo que, tio. Tanque cheio, coração vazio, hienas perto. Cimento quente, olhares frio, morte no deserto. Putas, nem sempre são mulheres, depende. E mata quando quer e cê me entende. Moleque bom, arrimo de família, assassinado igual um cão. De buceta, muita tretajão. Pedras vão rolar, frias calculistas vão voltar. Mil lutas, mil letras, mil trutas, mil tretas. Mil copos na gaveta, bilados de bombeta. Franzino, roupa larga, você sabe que a anemia é o veneno. Inimigo do sistema, é isso mesmo, cada um, cada um. Tudo e nada nosso, por baixo dos provérbios é só destroço. E é no beco das drogas onde os tristes se juntam. E o silêncio que esmaga um milhão de perguntas. Sofredor, tente esconder sua dor. Por favor, pelo amor, alguém salve. Sobe essa flor, responde alguém que pode ver além. Sofro menos quando finjo pá, não tá nem. Princípios são valores, valores servem para comprar tênis Nike, camisas que quevara, armas e motos. Celular que bate foto é fantástico, favela digital, viva as flores de plástico. Se, eis o futuro chegou e agora, mas sem amor favela chora. Se, tem amor, a favela chora também. Sem amor, tem chance pra viver. Chora também, é que não tem o amor.